200 graus, 109, que atento a pássaros na final. Sul Rocinha, autorizado, pouso. Voo 1162, solos 33, libera a direita, solo 1211. Direita 211, 1162. Confira o vento pro Charles Lu. Jé Charles Lu, vento agora 200 graus, 099. Solo Salvador, voo 1162, um bom dia, livramos nosso escuta. Volume 62, portão 10, autorizado Alfa e Juliette. Alfa e Juliette até 10, voo 1162. Sul 4082, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo. Juliette, Charles, Lu, Sol, 35, só confirmando o 45? Libera a direita, estaciona a frequência livre. Quilo, mantenha 4 mil pés, quando possível, proa de Paris. Pode prosseguir na descida, o 4082. Azul 4082, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3016, 4082. Kilo, Kilo, Kilo, confirmando o pouso em Veracruz. Gente, autorizada presente a proa do destino, quando possível, e reporte para descida. Salvador, confirme o tráfego que precede o do 4082. O 4082, informa o tráfego que precede, encontra-se a 9 milhas, é um Airbus 319. Gente. Salvador, é o gol 1556. Cíntia Juliette, autorização, galera. Conde, mantenha nível de voo 090, teve radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 1120.3. Agora para Aracaju, 203, grato, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Up é November 857, Moço, e após conforme o plano de voo. Decolagem, o controle em 1.20.8 e o transponder é 5532. Ok, autorizado, 360 Galeão, na Up é November 857, na saída da Euleda após Hiromi, após Moço, 208 o controle e 5532 transponder, gol no 556. Correto, pronto. Oceané 6255, ajuste 1-0 no meia. Cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 99. Ativo, confirmando baixar para lá, depois 08, autorizado no 50, decolagem da pista 10 com curva direita, saída da AEL, controle 1208, aciona o código 2640. Eu preciso ir a chamar. Estabilizado 4072. O 4082, completando o procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 1.98.95. 1895, 4082, boa. Gente, Zulu, Kilo, Kilo, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para os operadores. Xené 6255, salas 42, libera a direita, sala 121, decimal 1. 121, decimal 1, libera. Torre Salvador, bom dia, azul 4082, final de 4 milhas. Azul 4082, avistado, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. 10 no 6, aguarda a pista livre, 4082. Alfa Juliette, portão 9. Corrige, portão 9. Alfa Juliette, Azul 4082, solo 44, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 211, azul 4082, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, o 4082, lembrando. 4082, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4082. Portão 7, aguarde para pushback. Coordene com a equipe de solo após passagem do Airbus da Oceané. A retaguarda está autorizada. Após o Airbus da Oceané está autorizado. Fica bem. 4082, portão 01, Alfa Juliette. Alfa Juliette, 01, 4082. Azul 4076, acione a identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o voo 050, ajuste no 06. Mari 050, ajuste no 06, via Alfa, reporte antes da Prossiga 4076. 4076 com referência. Duda para completar. 4076, vou Itape. Itape, 4076. 5.6 autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, ajuste no 0 no 6 e torre em 118.95 Morro. Pátio Índia, torre 118.95, voo 95.6. Bom dia, acione identificação, mantendo 090, reporte para descida. Voo 962, acione identificação, voo do Papog para interceptar a chegada Mari, dessa via para o nível de voo 060, ajuste 1015. 060, ajustada na 095, voo 99, espera. Pula 556, pronto? Pronto, 556. Pula 556, está autorizado a linha de decolar da 10, vento 210 graus, 099. Livre a linha de decolar 10, voo 556. Voo no 556, decolou 55, controle 120, décima 8. 208. Meia, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 16, autorizado LS-X2 da pista 10, reporte estabilizado. 2.016, X2 10, reportativo azul, 400 pés. Controle, voo 556. Voo na 556, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Via Dael para 360, 556. Cheque da aeronave. Até 4. Informo apenas uma microfonia leve, ok? Mas é possível entender a mensagem corretamente, mais com mais. Tigre Zulu, Bravo Mike. Zulu, Bravo Mike, autorizada a descida para o nível 050, informa o tráfego na posição aproximadamente de 11 para 12 horas, 11 para 10 horas, são dois tráfegos, não tem o tipo da aeronave nem a altitude que mantém, na posição espaço aéreo Golf, não no controle de Salvador. Gente, deixa para 4 mil pés o Zulu Bravo Mike. 1208-5551. Protegimento correto, pronto. Romeu Zulu, Bravo Mike, reporte para modificação de regra. Papa Romeu Zulu, Bravo Mike, plano IFR cancelado, Zulu 459, desça para altitude de tráfego em condições visuais, reporte cruzando 3.500 pés. E após Índia, ponto espera 1895 limpos. Com ajuste 1015. Entendi. 962, desça para 2015, livre LF, X-ray. 2000, taxa. Bora, fazer o 4076, visual estabilizando a final da 1-0. 4712, 1-8-9-5. 18-5, boa. Estamos recebendo, não. Eia, visual com a pista, 7 milhas. Azul 4076, ajuste 1-0 no 5, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Reduzindo Azul 4076, aguardando livre pouso. Olimpo 08, mantenha o ponto de espera. Azul 4076, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 109. Repouso da Azul 4076. Mike, prossiga. Recebendo a base. Ativo. Pelo braço, Mike, Salvador. Vai pousar em Valença? Mike, na escuta? Afirmativa agora, 01 no meio. Grupo 08, alinhar e manter pistão no zero. Alô, Salvador, gol 1864. 1864, Maceió, aguarde cobra. Azul 4076, solo 03, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 219, 211, confirma? Afirmo, 1211. Azul 4076, notifica que na final curta tinha um vento de 7 a 8 nós. Gente, grato pela informação. De calma, gente, de calma, grato com a dança de calma. Azul 4076 alisou na sua escuta. Azul prossegue via Alfa, a repórter antes da Juliette. Alfa, a repórter antes da Juliette, Azul 4076. Gono 864, cópia. Próxima cópia, Gono 864. 350 autorizado, Maceió. Via Pesolo 7, decolada 10, esquerda, Pul Caracaju. Controle em 1208. 5563. Esse é o autorizado 350, via Pesolo 7. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, Puka Aru. O controle 120.8 e o transporte 5563, igual 1864. Cortejamento correto, reporte pronto, puxa só. Vai, interceptador na Google 9.6. Juliette, 3, 356, identifique, chegada a Mari, V só 50. Autorizado. Decolou 05, controle 1208. 1208, olhando para 08. Estou estabilizado, 962. 962, torre, no 895. Controle Olympus 08. Olympus 08, suba 1950, direto para a área, Netuno. 092, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso, ajuste na 095. Com 962, aguardando. Tem 216, desce para 2000 pés, 1015, livre LS, aqui. Tandinha 1015. O 3216, Salvador. Prossiga. A última aeronave que acabou de pousar em Salvador reportou um vento de cauda aqui de 10 nós. Então vamos virar a pista para 28, ok? Sobre vetor, vai curvar sua direita na proa 080. Direita 080, operando. Então vai ser ILS da 28? ILS Zulu, pista 28, afirmo. Ok. Sinai 6356, pista e uso agora em Salvador é 28. Vou ir na proa da posição Oprim, 6356. Boa, Oprim. Avaliação para mudança de pista? Só mais um instante. É, 6, muda 6, guardar. Muito boa tarde, gol 1840. Delta Fox, Siri, aguarde só um instante. O meu procedimento em uso será o ILS Zulu, porém, se o senhor quiser fazer o X-Ray, será autorizado. Eu vou ao PRIM e após será direcionado para o ILS X-Ray da pista do Z. Aaron, aguarde, reporte para o pushback. Seria Fuca com curva à direita? Pega 28, curva à direita, Aron, Aracaju. Gente, saí da Aron, com curva à nossa direita e após Aracaju. Xerém 62 no 3, livre push, reporta táxi, informo sua saída será com curva à esquerda, permanece da Lady Rumi, após decolagem mantém por até 2500 pés. Gente, livre de acionamento. Agora permanece a saída com curva pela esquerda, mantendo o flow até 2500 metros. Também é 6200. Fala uma boa tarde. Voo 1962 de pro. 1962, prossiga via Alfa, Juliette, portão 8, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7. Obrigado. Torquilo Delta, para que é Delta Lima Eco, uma centena, é o número 1 para cópia, só mais um instante. Boa tarde, Salvador, a Xenéa 6254, uma informação, Kilo 5000, por aprovação, de janeiro de 2016. 54, ciente, é o número 3 para cópia. 54. solo Salvador, gol 1864 no 05 para puxa, só na meta. Portão 5, aguarde. Tem aeronave para ingresso do pátio agora, companhia. Após o mês será liberado. Vitor, Kilo Delta, cópia. Delta Lima Eco, com a centena, direto, conforme plano, decola da 17, direita, saída Arbo. Controle 1208, 5564. Cinco, tá vendo? Afirmativa, torre 118, 95, 1015, é o ajuste. Quatro meia três, Ilhéus Aguas Quatro. 2771 no contato radar, passado 72 milhas sudoeste de Salvador, subindo a proa da posição Bomba para a chegada Cari, reporte para a descida. Afirmativo, está autorizado push para a pista 28, retorno ataque. Autorizado push para a pista 28, retorno ataque, boa noite, né? Delta Fox 1 no meu pés, Siri? Siri, 1 no meu pés, decola 17, corredor axé, curva direita, 1208, acione o padrão Delta Fox. Zero, Lima Hotel Charlie. Informe visual para modificação de regra. Seguir 216 da TAM para interceptar o lote, curva à sua esquerda para 350. Esquerda 350. Olimpo 08, prossiga agora com os canais previstos e tenha uma boa tarde. Reporte para o regresso. O Olimpo 08 vai chamar os canais previstos até o regresso. Controle Salvador, 73549. 3549. Cada CARI, desça até o nível 0620. 0620 na CARI, voa na posição bomba, 73549. Para complementar a informação aí, em relação ao passageiro, o mesmo está na 23ECO e solicita atendimento médico aí no solo, ok? Ok, já foi informado para a torre de controle. Pode informar qual o sexo e a idade do passageiro? Ele está com 76 anos. O nome dele é José Inácio da Silva. Está com uma crise convulsiva, perda de consciência e alteração de pressão. Suspeita de AVC. Certo. Controle de Salvador, Papa Romeu, Felipe Zulu. Papa Roma Triplo Zulu, aguarde. 6326. 6326, aguarde. É 6326 para sequenciamento, curva agora à sua esquerda, para 055. 6326. 6356. Ok, 6356, confirme. Para esquerda, para 055. Esquerda 055. Estabilizado, mil pés de alta, 3, 2 no meio. 2 no meio, turno, 1, 8, 9, 5. Obrigado. 3, 5, 6, desça para 2, mil pés, 1015. 2 mil com 1015, 3, 5, 6. O 3, 5, 6, tem como... Qual a velocidade está empregando? Agora está com 250, vamos iniciar a redução já já. Ele manter aí um pouco as velocidades aceleradas, mais umas 15 milhas? Ah, tem esse, tem motivo. A aeronave foi retaguarda com transporte de passageiro passando mal? A aeronave continua a sua aproximação, a senhora acelera um pouquinho. Sem problema, vamos aterrar esse vídeo. 144, Monodero mantendo eixo a 35 metros após a curva direita, da EL, EDA, Mótila, Monodero 8 ao motor de saída, 5574, a posição é 09 e reportará com o totalmente pronto para o despegue. Confirmando a pista em USA 28, mantém pro até 2500 e após a esquerda da EL e da Mótila. Então, considerando a pista 28, nós chegamos no estado certo. O Papa Romeu Zulu, Zulu, Zulu, Salvador, prossiga. O Zulu está com destino final a Sierra Nevada, Vitor Romeu, e já está 8 minutos do destino. Estacionado 046? Afirmativo. E ao cruzar 3500 metros, frequência livre. 3000, frequência livre, triplo. Do Coral, 1208, 5554. Azul 4463, esquadrão com esse tipo de solo, a aeronave da TAM está livrando a pista pela Taxiway Charlie, vai passar a retaguarda, após o tráfego está livre se eu puxar. Para o táxi de Gol 1864 com 169 a bordo, autonomia de 2 horas e 34, alternado Natal. 64, Juliette Alfa, ponto espera 28, a torre 118.95, 1015 é o ajuste. Bem, Juliette Alfa, ponto espera da 28, 118.95, 1015, igual a 864. 864, confirmando, após decolagem 28, mantém pro até 2500, e após direita, Aron, Aracaju. Gente, restrito após a decolagem, 2500 em pro, após 2500 pro é de perfil para Aron, boa noite, 64. Torre Salvador, muito boa tarde, o Sané 6213, aproximando-se do ponto de espera da 28, completamente pronto. Hotel Charlie, Salvador. A rota já voada anteriormente com as visuais. O Chané 6213, reporta no ponto espera? Afirmativo, 6213. Da Fox, reporta alinhado e pronto, cabeceira na 7. O Chané 6213 está autorizado a alinhar e decolar, sem parada, o vento 220 graus, 109. A linha decola sem parada da 1-0, o Chané 6213. Entre 2-6 para interceptar o lado de curva agora na sua esquerda para 350, livre LS. Esquerda para a estação, entre 350, reportando LS. Salvador, 2771, no desce ao 050. 3549, vista para 3.000 pés, 1.500. 3.000 pés, 0.05, 0067, confirmação Juliette, portão 10, autorização Guarulhos. 067 para Guarulhos, aguarde o instante, cara. Aguarde. Copy? Visual. Chané 6213, mantendo o próximo, é 2500. A decolagem está 23, Chané 6213. Ok, Arthur, bom dia. Muito bom dia, o Chané 6213 decolado, passa 1800 na Dael. 6356, visual com a pista? Visual, senhor. Torre no 895. Obrigado. 3549, desça para 2000, livre LS, Zulu, pista 28, informe estabilizado. Informe estabilizado 2000, descendo, tá? 3549, livre LS. 362-13, suba e mantenha 360, saída Dael. Sobe e mantenho 360 na saída da EL. Autoriza pro de Leda o Fideb na presente? Autorizado Leda na presente. Subindo restrito pela restrição da saída da EL, uma centena, ok? Restrito a uma centena na proa de Leda. O Chané 6213. Patrulha Salvador, boa tarde. Papa Romeu Delta, Papa Fox. Informação Lima. Papa Papa Fox, identifique. Chegada Cari, versão 120. 120, ou Delta, Papa Fox. Cima para Charlie, confirme. Espera da 28, pronto, gol 1864. 1864, mantém o ponto de espera. Espera. Estamos jurisdição, reporte visual. Vitor Clodelta modifica a saída para ele, essa 1 e reporte na Papá. Mantendo 0800. Prossiga, 2067. Guarulhos 360, Apesulo 10. Decolagem da pista 28, mantém pulo até 2500 pés após curva esquerda. Saída da El Linda, ótima. Controle 1208, 5001. Tango, proa 140. Receptor visual com campo, tá? 3549. 3549, torre, no 895. 3895, 3549. Bom, vou ligar minha frente. Confirmo. Confirmando o controle 1208, gol 2067 aprova. 208, isso. Ok. Para o táxi azul 4463, alterna Salvador, 3 horas de autonomia e 92 a bordo. Chané 6356, prossiga via Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette. Azul 4463, prossegue via Pátio 1, Pátio 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera 28, 1015 ao ajuste, a torre em 118,95. Ok, Pátio, Kilo e Alfa, ponto de espera, 295, azul 443. Pushback, acionamento no 10, o gol 2067. Delta Bandeira, está acionado 0135. Alfa Delta Fox, eu peço corredor Axé. Corredor Axé, Delta Fox. O Vitor Kilo Delta é a torre? Controle autorizou manter a saída agora, Elefa. 15, livre LS, Zulu, pista 28, informe estabilizado. Pista 2015, informe estabilizado, pista 28, azul 7 a 1. Tem, cabeceira 28. Isso aqui, o Delta corrigindo. Alinha e mantém, cabeceira no 7. Gol no 864, visual com Airbus da TAM na final da 28? Afirmativo, visual com tráfego na final. Passa passagem na mesma linha e mantém cabeceira 28, gol 1864. Gente, passagem do mesmo, mas mantém cabeceira 28, 1864. 63, correção 6213, informa o tráfego 2 horas 15 milhas, rumo este, cruzando 130 para 120, Embraer 145. Embraer, Russian 66, 2, 137. Botão 9 aguarda, senhor aeronave puxando o setor, será autorizado assim que possível. Você vai mandar 62, vou parar. Siga. Positivo, regra de modificado no 529. Desça em condição visual para o estudo de tráfego de Feira de Santana e na presente frequência livre. Cabeceira na 7. Vitor Kilo Delta, livre a decolagem da pista na 7, o vento 220 graus, 109. Amorizador já chegou aqui, obrigado, senhor. 3-0, libera a primeira à esquerda e chame o solo em 121, decimal 1. Vai entrar na próxima esquerda e chama solo 21, decimal 1. 3549. Livre a sessão 360, 6213, autoriza posto seguro? Autorizo Leda e aguarde coordenação com o centro. Delta Papa Foxtrot, desça para 3.000 pés, 1.015. 3.000 pés, 1.015, Delta Papa Fox. Controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, grato. China 6254, tá livre, puxa, me traga. China 6254, puxa, me traga. Salvador, 6254, desconsidere e mantenha a posição, aeronave com o passageiro passando mal, indo pro portão 11, ok? Mantenha a posição. Ok, o 6254 confirma, mantenha a posição, confirma? Confirmo, o 6254 mantém a posição. Tan 3549, prossegue táxi, Índia, pátio até o portão 1 no 1. Índia, pátio pro portão 1 no 1, 3549. Tá 2, 2, gol, 8, mesmo. Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto de espera da 2. 4463, mantém o ponto de espera. Mantém. T54, quadrinho com a equipe de sol, após o TAN estacionar no 11, tá livre. Ok, na bagagem, após o TAN para 11, tá livre. Eco Delta Fox, chamou o controle? Primatura, senhor. Autoriza da presença de nosso filhinho na magnética 235, subindo para o 045. Autorizo sim, direto, Siri, subindo ao 045, ações visuais. Delta Fox. Delta Fox, direto, Siri, da presença do camarada 245. China 6213, chame centro Recife, 13325, alterno 251. Recife, 13325, alternando 251, ou China 6213. Esse é o seu localizador, ajuda aí, 771. 771, torre, 1895. 1895, boa tarde. Patrulha de Salvador, voo 1864, passando 2300 pés, mantendo a prova. 364, suba 350, na saída Aron. 7, Aaron, boa noite, 64350. Azul 2771, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso, ajuste. E 1-0 na 5. Aguarda autorização no pouso, 2771. Azul 4463. Azul 4463, está aguardando para decolagem, devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com o mesmo perfil de saída. Ah, ok, sentiu então 4463, está aguardando. Por que tu pilotado com você por ideal para Nessais? Para Rio de Contas, a prova é 281. Copiou? Ok, você vai fazer Rio de Contas e a prova Nessais? Não, é, o plano foi feito para Rio de Contas, Sierra Delta, Lima Eco. Ok, ok, autorizado direto de China então. Direto de China, 20 quilos dela.